Ai, que saudade do seu beijo, sua mão no meu cabelo e seu jeitinho tão meigo de me abraçar. É tanta coisa acontecendo e a gente não mais se vendo. Ai, que saudade que dá. Com você eu fico bem e você me faz tão bem também. Com você eu fico zen e você me faz tão bem também. Ai, que saudade do seu beijo, sua mão no meu cabelo e seu jeitinho tão meigo de me abraçar. Você me faz tão bem, tão bem.